que o Amelio é o limite 260 de Salvador. Como que pessoalmente vai ultrapassar o curso? Teste, vou ultrapassar o curso. Novo limite 260, Romeu. Salvador, passarela 220, transferiu. Boa tarde. Passarela 220, vou para o médio, informe de viagem descida, acionei identificação, chegada com a ontem. Já foi autorizado pelo setor adjacente até o 150, senhor. Está voando com a média. Certo. Isso mantendo o voo 050. 050. Informação da SR? Certo. O Lima Bravo Vitor estabilizado. Lima Bravo Vitor, estou em momento desse 1900. 1995, obrigado. Entrou o 144, chame o turno, 1998, desse 1995. Obrigado, trata aí, 1144. Azul 4422, deturação para o sequenciamento. Para o localizador, confirmando curva à direita para 045, informe estabilizado. Deturza para 170 mais. Direita 045, reduzindo para 170, azul 4422. Sete até o meu, curva esquerda para 135. Limitado pela radial 245 de Salvador. Chega 135, limitado 245 de Salvador, olha lá. Pode prosseguir a descida? Pode prosseguir a descida, por lá de forma? Guarde. Uma boa tarde, Tantra 3378. 4422, reduza para aproximação. Reduz para aproximação, 4422. Contra o Salvador, boa tarde, Tantra 3378. Tantra 3378, contato a dona decorada, sobre a via, sai da mão, transição frutinho, veio de voo 310. 310, como Froti, utilizaria uma posição mais à frente, Froti. Azul 4422, mantenha presente pro novo limite, radial 300 de Salvador. Funcionamento irá passar o curso localizador. Sente, mantendo a pro, limite 300 de Salvador. Utilizaria o TAN 3378 com a Froti, senhor? 3378 sobre a via. E vamos subir. Controle Salvador, uma boa tarde, a pessoa segue da hoje, passa agora 200 para 110 na van, formação fica. Eu mantendo no 5, deixa a via chegar da mão para nível de voo 060, sua identificação. 060, identificou, descendo via hoje, né, 300. Pouso autorizado, pista 0, vento 1, 30 graus, vamos lá, pista 1. Teste autorizado, pouso 1-0, tá, 3-1-4-4. 0-4-5, limite, qual que é mais? 1-0-0 de Sintra. 1-0-0 de Sintra, Rodão. Quatro, quatro, 2400 para o localizador, curva direita para o 145, polo estabilizado. Para o localizador, curva direita para o 145. Direito 145, localizador 4422. Juliette Hotel Romeo, isso para 3.010, ajuste do altímetro 0.18, aguarde o último vetor para o localizador. 3.018, aguardando o último vetor, roda. Direita proa 140 para o localizador, foco estabilizado. Direita 140, repassar estabilizado, reduzindo a presença. Salvador, voo 2008, informação vista. Voo para o controle? É o voo 2008. O 2008, essa é a identificação desse avião chegada a Bomed 1, no parâmetro de voo 070. Via chegada a Bomed 1, 070, voo 2008. 4422, confirma estabilizado? Estabilizado agora, 4422. O 4422 chama em torno, no meio de 1995. 1995, obrigado. Autoriza o Leste Armeio do Cetabalhão? Lete até o meu desce para 2 mil pés, deixe o altímetro na 0.8, reduza para a velocidade de aproximação. Certo, vou usar minha presença. Se necessário, consegue uma aterragem. Deixa eu ir para a aproximação, vai fazer essa ajuda, ajuste na 0.8. Lete mais 500 pés. Agora fechou. Não foi entendido o final da mensagem 4422. Tem chuva sobre o campo, pista molhada. Estou 740 pés, 740. Está controlando baixado e travado, Lima Bravo Vista. Pouso autorizado, pista no zero, vento 1, 2, 0 graus, 9 nós, pista molhada. Faz o pouso com baixo estilo. O Aerostar. Gente. Dois, Salvador Rio 98, no ONU, como número 2, Pantifera, 1, 0, pronto. Gente, como número 2, Pantifera, 98, pronto. Mantendo, 98, no ONU. 3805 JQ na 10. Afirmo. Condições de alinhamento do colágeno imediato assim que estiver pistolido? Afirmo. Pode ser na linha sua pistola zero. Por trás da linha mantendo zero, tá? 3805. Afanado, 1-2 a bordo, está com 4 horas de autonomia, sai da Goiânia. Para o táxi. 5, 4 milhas, oeste de Salvador, serviço vai estar encerrado, para serviço de informação elétrica, frequência de centro 1288 até número 2600. 2288, 2600, vou te ligar. Utilizado, Juliette Carvalho. está no nível de voo 050. 050, né? 350. Vamos ver mais aí, Julio. Cara, chamou a corrente. Não, eu não estou falando muito. Mais escuta, procura, 4352. Decola da interseção ou vai até a cabeceira? Até a cabeceira, 4352. Para o sequenciamento, matéria para o 035, limitado pela rádio 280 de Salvador. Esquerda na proa 035, limitado pela rádio 280. O chaleiro é 395, você estabilizou? Chaleiro é 315 para o localizador, curva esquerda para o 075, pode estabilizar. 075, Formará, estabilizado, 8 metros. Virado 81, decolado 852, cumprindo 208. Procedimento, pro metro, exatamente. Autorizado, procedimento, ele é sexy. Como estabilizado, chama 315, 2 para 2 mil pés. 2 mil, autorizado, reportará, 8 metros, obrigado. Controle Salvador, Rio 98, no 1, decolado. 98, no 1, contratado na decolagem, subavia, seleção 1, interação 1, bloco, para nível de voo 3, 0. Subida São 1, versão Leda Dóculo, 360, Rio 98, 9. Não, 008, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, com 2002. Rio 989, possibilidade de voação, voo Leda? Que navio, Rio 989. No dia, 989. Lena 315, forma estabilizada. Formará, né? 315. Radial 290 de Salvador, como que personalmente vai ultrapassar o curso? Possível, limite radial 290, por 2008. Direita para 125, forma estabilizada. Direita 125, reportarão estabilizado. Gol 2008. 2008, deixa para 3 ou 10. 3 ou 10, gol 2008. 5 chama a torre, no momento desse 195. 295, obrigada. 2008, desça para 2 mil pés ou 3 metros, no procedimento, forma estabilizada. Será estabilizado. 2008, será 2 mil. no INS, voo 2008. Voo 2008, Charlie Torre, Salvador, 198, decimal 95. 2895, Salvador, voo 2008, no INS. Voo 2008, continua na aproximação, com ajuste no 09. Continua, 2008. Passarelo 2220, solo, estico B, libera direito, chame solo, 219. Vai liberar um 219. Aquilo 38 milhas, flash de Salvador, contato radar, submantendo o nível de voo 050, voo em turno. Matando Lima para Aquilo, forma o tráfego 11 horas, 11 milhas. Como sudoeste, tipo desconhecido, mantendo no 1510. Resto do tráfego, obrigado. O 5, soma 59, libera a direita, submissão 219. 219, obrigado. 208, pode de ouvir também. 208. Autorizado, pista no zero. Quieto, 1-0 graus, 1-0 acho. Linha de pouso, 1-2-0-0-8. Como que campo Salvador Terra com 1.300 pés de teto e 5 mil de visibilidade, operação de cimento. Tá certo. A zona de 10 km, previsão especial. Só que eu confirmo a altitude, diminuiu. Autorizado acionamento, chame pro táxi. 02582, autorizado ingresso, direita, pista, ponte lenta, pronto, cabeceira 10. Autorizado, pronto, cabeceira 10. Precisa ouvir uma bomba aqui. Pronto, só tem pista para 6.000 pés, a gente já estava dando 018. Boa tarde, 2230, boa tarde, essa é a notificação, desça para o nível de voo 050 via chegada a mão. 050 via chegada a mão, como é que eu falo as condições de Salvador, por exemplo? Perto de 1.500, visibilidade de 5.000, no momento tem chuva. Chegada para o 2230? Oeste é frisado, ingresso, chão 7, reporte análise 1. Boa tarde, comandante Lima Papaquilo, continua a aproximação, reporte externo baixa atrás. Força aérea 252, decolada 07, controle 120, décima 8, boa viagem. Sistema 7, vento 90 graus, 129, ajuste 1 a 0, 9. Iniciado. Força 252, boa tarde, estou voltando para a base do meu dia, saída Arbor 1 para o meu vídeo 380. Via Arbor 1, tradução Alefa para o 380, FAP 252. Juliette, decolado 08, mantenha meu pé, botei a chance, recontrole 08, vamos ver, até agora. Olha, 08, muito grato, boa tarde, até agora. Controle do São Salvador. Aquele cardealismo, boa tarde, está passando Victorinho de Júlio. Passando Victorinho de Júlio, eu tive a tarde, mas tem a ONU no país, a coisa que eu achei é forte no Paragamar. Só será, é só para. Sim, Júlio. Estamos no 230, está sabendo? Possível. Só temos confirmado, senhor, estamos na ideia dirigida para o para 5.2, confirma? 230, afirmo, disse que tem as 5.6, ajuste 908. Recorrente, obrigado, 2230. Desliga a papa pelo José Roncão. Sim, 7.0, procura a papa 17. Sim. Boa tarde. Deixa eu cancelar o bastonete? Uma dia, Marília. Autorizado, base da direita, plano cancelado, 1.0. Autorizado à esquerda. Reposto trabalho baixa atrás. Área final da Já não conheço, 48 para chegar da bomba. Olá, acho que eu estou a usar algum campo. Ah, sim, Matheus. Olá, acho que eu chamo e estou na frequência 98-95. 92-95, muito obrigado. Batendo Kilo Romeo, acho. Batendo Kilo Romeo, acho, boa tarde. Autorizado sinal 97, aguarde de pista livre. Sinal 97, Kilo Romeo, acho. Papaquilo no solo 13-45. Obrigado, a sua esquerda. Já foi feliz. Temos algumas chazinhas aqui à frente. O pessoal que você já é autorizado, dona, desça para 4-6, ajuste a 0-8. Desce 4-6, voa dona, com 1018, agradece, 2230. Saia 2582, chame seu preciso na frequência 128-8, alternativa 26-0, bom voo. 2288, altera 260, são bom trabalho. Confirme o responde acionado e a radial está de Salvador. Acionou o código 0224, mantenha 1510, conversão aos corretores, resposta para a descida. É por linha 2. Para 2010, autorizado ele a ser processado no vale. Pessoal 2000, autorizado ele a ser processado 0, repassado estabilizado, 2230, passado. logo no meio, autorizado direita, aerostar, frequência livre. Seu chamado para o seu. 29, tem sua frequência livre para a coordenação. Uma vez eu só consigo ser aproximado aqui. Controle Salvador, eu passarei do 2234. Ok, 2234. E espaço para a principal chegada do Mediano, descida para o 070. Espaço do Mediano, descida para o 070. Qual unidade de descida, passarei do 2234? 2234, depois de manter a speed na descida? Ah, tem motivo, tem condições. Tinha que ser visto na presente, vou no espaço. Espaço, 2234. Espaço, 19 é meu controle. Tango, é o Cusulo 9 é meu controle. Desce para 4.6, ajuste a 9.08. Assumiu 22, 9.85. Matando o Eco do 9 da escuta? Ainda é negativo. Boa tarde, desça para o meio de voo 080 e a chegada do Mediano. Falando desça para 1.510, ajuste 9.098, só pelo controle de transporte em cima. Então, 3154, reduza para 2234, vê se mantém o 050. 050, passarei do 2234. Na 3264, boa tarde, já foi em identificação, dessa via chegada do Mediano para o 070. Então, 3154, vê se mantém o 060. Estabilizado agora, 2830, faça a volta. Sente, chame tudo na frequência 8, sinal lado 5. 18.95, muito obrigado, boa tarde, passarela. Ok, 1.85, desce para 2006, autorizado pela LSC, porte estabilizado. 2000, porte estabilizado, 8.8. Sente, chame tudo na frequência, boa tarde, 2830, faça a volta. Está bom, boa tarde, 3.45, está na BR. Autorizado, chame na Taxi Papá para ingresso do hotel, Salvador, tarde, 2230, passarela. Boa tarde, passarela 2230. Reforço, está visual com campo? Ah, sim, a senhora. Sim, sim, tipo, autorizado, pistão 0, pressão 2 graus, 1 2 mais. Pista molhada, ajustão 08. Sente número Pouso número 0, reforçar a baixada de travada, mais próximo 2230, passarela. Zero, boa tarde, dessa via chegada por médio 1 para o nível de voo 080. Oito, dois, dois, três, quatro, desça para 4.000 pés, ajuste no 08. 4.000 pés, ajuste no 08, passarei no 2234. 3.054, desça mantenha 050. Autorizado, vento no 20 graus, 109, ajuste no 08. E aí, vou fazer 230. Pelos autorizados, com 85. 85, prossiga para 2010, tem o sistema de altitude, reposto estabilizado no localizador. Vai ser na estrada, vou no 85. Olha, 3, 2, 9, 7, 2, 3, 0, 9. Desça para 3.000 pés, ajuste no 08. Descendo para 3.000, ajuste no 08, passarei no 2234. 3.054, autorizado 4.000 pés, ajuste no 08. 4.000 pés, 08, 3.054. Descendo 2.024, possível para 2.000 pés, autorizado e ela já tem a posto estabilizado. Descendo para 2, reportará estabilizado 2234. 1219, 3-2000, décima fila 0, 5-0. 0-5-0, também na mesa. Boa tarde, você viu a chegada da Norte 1 para o nível de voo 070. Boa noite, 85, estabilizou. Boa noite, 85, chame tudo na frequência da noite, decimal lado 5. 285, obrigado, boa. E ao voo 85, estabilizado na sua escuta. Boa tarde, continue a aproximação, agora a autorização de pouso. 3.885. Zona 54, desça para 3.6, ajuste a 0.7. 0.7, pode valer a zona? Entre zona 54, autorizado, vai se usar até hoje, as curvas até a frente, está 8.000. Ok, direção segue até a 3.54. Dentro decolado 29, deixa o meu controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 120, décima 8, obrigado pelo serviço, está excelente. Boa noite, 5, foi autorizado, pista 90, vento 90 graus, 109, ajuste 90, 97, pista úmida. Entre, forma 10, vamos no 85. Zona 54, desça para 2.000, autorizado ele é sem reposto estabilizado. Autorizado aqui, completamente estabilizado, perdão. 3.2.000, desça para 3.000, ajuste na 0.1.7. 3.000.0.1.7, está certo. Salvador, passarinho 2.2.6.4, está estabilizado o final do leste. Chame-te, na frequência da noite, falado 5. Segundo noite, na 5, 2.2.6.4. Isso, Sergino, eu tenho visto o Delta Rui, alerta na presente. Alerta da presente, Delta Delta. O centro de zona 5.4, reduza para 1.8.0. Uma espera, Regina, 3.1.5.4. Zero, reduza para 2.109, condicida para 4.006. Mas o novembro mantém a parede. correção para o tratamento por via esquerda na proa 010, seu limite é radial 270 de Salvador. Esquerda proa 010, passa pela 270 de Salvador, na 3600. Chanel 3200, para 2010, autorizado pela SP, aporte estabilizado, vai seguir o próximo assente, está 7 milhas, é um R2620. Hotel Victor Delta, chame o setor Estiche, frequência 128.8, alternativa 126.0. Centro Recife 1288, alterna 260, obrigado. Quero reduzir para 1909. 290 de Salvador, motivo da operação é aeronave transportando em termo com prioridade para o posto. Limitado agora pela 290, chama 63, 2000 estabilizou? Autorizado. Chama o turno na frequência 9.95. O móvel levou estreado na presente. 32234, moção 934, direita 121, décimo 9. Direita 219, 2264. O 1964, para o seu tratamento, corre à esquerda na pro 025, com limite a radial 277, Salvador. Operação com a esquerda para a 025, limite radial 270 de Salvador, voo no 164. 3560, só confirmar, na descida até 367. 3560 para o localizador com via à direita. Na prova 110, reporte está privado. Direita, reporte 110, caso localizador, já se encontra. Salvador, boa tarde, chanel 6306. Chanel 6326, boa tarde, continue a aproximação, agora que está livre.